eu não sou de ninguém. A noite é nossa, vê que hoje tem. Oh, oh, oh. Hoje eu não sou de ninguém. A noite é nossa, vê que hoje tem. Eu tinha um compromisso que hoje acabou. Não planejava, mas agora livre estou. Sem chorar, sem sofrer, vou seguir sem você. A fila anda, amor. Primeira noite só começou. Se não quer, tem que querer, amor. Tem um esquema que ligou pra mim. Cruzada que me beijou. É. Na sua cama ela me jogou. Na sua cama hoje vou fluir. Gostar, beijar, falar de amor. Beijar, sonhar, fazer amor. Gostar, beijar, falar de amor. Beijar, sonhar, fazer amor. Hoje eu não sou de ninguém. A noite é nossa, vem que hoje tem. Hoje eu não sou de ninguém. A noite é nossa, vem que hoje tem. Pense muito bem, não vai ficar assim. Promessas foram em vão, não pensou em mim. Me tirou, me usou, me jogou. Foi irreversível, enfim. Juras para os céus, noites de luar. Lua testemunha, quieta e vulgar. Tô sofrendo, tô morrendo, tô querendo adeus. Tenho que dizer, vai, vai, vai. Eu sonhei, mas vou realizar. Na tua pele, tua boca, teu corpo, hoje eu vou te amar. Aumenta a sensação, treme seu coração. Esquece a malícia que invade teu corpo como um vulcão. Hoje eu vou te ensinar três formas de te amar. Explora o teu corpo no ritmo louco, você vai gostar. Baby, quero ser só com você. Uma noite inteira de amor, prazer. Pra te enlouquecer, pra te envolver. Sentir a sua pele. Lamber seu corpo lambuzado de chandelle. O meu dilema é te amar ao som do Nelly. Pois não se apegue,